vocês. Obrigado. É, Goiânia! Olha onde a gente chegou. Em meio a tantas dificuldades, a gente nunca se deixou. Foi dura a nossa realidade, mas a gente enfrentou. Imagina a cara de quem duvidou. Foram tantas pedras jogadas, nem você nem o professor. Sentimento à prova de bala. Segue. Eu sei que vai eternamente olhar pra ela e lembrar. meu canto, eu sei que vai. E será ela que desta vez você vai trair. Ela vai sentir tudo o que eu senti. O tempo já disse tudo e eu me livrei daquele que me enganava por quem chorei. A vida já deu pra ela um traidor e a mim deu uma nova chance, um outro amor. Me liga, eu atendo mesmo querendo recusar, porque sabe que eu gosto, que a sua intenção é me usar. Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara. Ah, você não vale nada, mas tem alegria safada. Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer. Os Barões da Pisadinha, Love Terremoto, teve Paulo Fernandes, Traidor, Márcia Felipe, segue invicto, comecei com a Yasmin Santos, Dói Saber. Já 18 horas, mais 40 minutos na cidade, já já tem mais pra você. Rádio Cidade, você sempre bem informado. Convite da Câmara Municipal de Salitre, através do presidente vereador Carlinhos da Bulandeira, a todos os produtores rurais, presidentes de associação, donos de casa de farinha e agricultores de um modo geral do município de Salitre. Venham prestigiar a segunda audiência pública sobre a reforma da Lei Orgânica Municipal, com a temática Política Rural, Agronegócio, que acontecerá no dia 25 de novembro de 2022, às 10 horas, no Paço da Câmara Municipal. Contamos com a presença de todos vocês. Câmara Municipal de Salitre. Legislativo com seriedade e transparência. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 28 de novembro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 10 de dezembro, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milene Leite, vascular. Dias 6 e 20 de dezembro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 15 de dezembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 17 de dezembro, Dr. Marcelo, ortopedista. E doutora Georgiana, ginecologista.

chamasse tanto assim, eu me soltava. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. pode falar, pode falar. Falo a verdade que até hoje tô medo. Pode falar, pode falar. Mas fala, bebezinha, que até hoje tô beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa. Esse gostosinho e daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa. Faz bem gostosinho e daquele jeitão. Deixa o lado, bota a mão pra cima, cara. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no parque, povo meu. Fica aí cuspindo no parque. Cuspindo no prato todo meu. Bota a mão pra cima, Marcelo. O embaixador. O embaixador. E falou mal de mim pra vários amigos meu. Fala mal de mim pra vários amigos meu. Fica aí cuspindo no prato todo meu. Pode falar, mas fala, bebezinha, que até hoje comentar. Pode falar, pode falar. Mas fala, Marcelo, que até hoje tu beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa. Fazendo tosinha, daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. E beijinho na boca. Puxa meu cabelo, tira minha roupa. Vai bem gostosinho, aquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga não. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato todo meu. Fica aí cuspindo. Gente. Aê. Pois é, meus amigos, depois dessa do Gustavo Lima, eu tô indo embora com Deus e Nossa Senhora, a certeza do dever cumprido, e amanhã, a partir das 4, tem mais. Vem aí, a Voz do Brasil, tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Durante a simulação, o drone, que estava sem amostras, conseguiu percorrer mais de 8 quilômetros em cerca de 14 minutos. E o custo foi 28% menor do que o transporte terrestre. Agora, segundo o coordenador do Laboratório de Ciência e Inovação da Fiocruz, Wagner Marins, o objetivo é testar o carregamento de material biológico para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. Então essas duas doenças vão possibilitar a gente verificar a capacidade de transporte via drone das amostras com qualidade e no tempo necessário para que uma vigilância seja capaz de acionar ações no caso de identificação de alguma, né, variante nova e que precise de intervenção. O programa, ele prevê a criação de mecanismos de identificação de possíveis surtos ou avanço da epidemia. O coordenador Wagner Marins ressalta que, se aprovado, o transporte de amostras será feito de forma criteriosa e segura. Então nós vamos ter um sistema de monitoramento, né, de todo o trajeto, uma operação de busca, se for necessária, no momento de uma crise. Né? Então temos que ter todo esse cuidado e passar aí pela várias agências que dão os atestados necessários para que esse sistema funcione. Né? Os drones que vão ser construídos especificamente para esse projeto alcançam uma velocidade de até 110 km por hora. Eles conseguem voar mais de 30 km e levar até 5 kg de carga. A proposta é uma parceria da Fiocruz com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e conta com a participação de um laboratório de inovação. O fundador da empresa, Luiz Eduardo Lugero, explica que o drone foi criado especialmente para esse fim. A gente começou a entender que talvez, por meio de drones, a gente conseguiria acelerar todo o processo sem causar de nenhuma maneira nenhum prejuízo ao material biológico ali que está sendo transportado pelo drone. Então foi nesse momento que a gente criou essa nova categorização, né, de drone as a service, para a gente conseguir atender institutos de pesquisa. Para entrar em operação, ainda é necessária a autorização de agências reguladoras, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Reportagem Jéssica Gonçalves. Está disponível para consulta o gabarito oficial das versões impressas e digital do Enem. Além do gabarito, também estão disponíveis os cadernos de questões. O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação. Os gabaritos e os cadernos podem ser acessados no portal do INEP, na internet, em gov.br/INEP. Os resultados do Enem vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro do ano que vem. Os participantes que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com Covid-19 em um dos dias de aplicação do exame, podem solicitar a reaplicação até a sexta-feira, dia 25, pela página do participante na internet, em enem.inep.gov.br. O INEP reaplicará o exame nos dias 10 e 11 de janeiro do ano que vem. E organização de pequenos produtores para gerar empregos e desenvolver municípios. Você vai ouvir daqui a pouco como funcionam as rotas de integração nacional presentes em 800 cidades brasileiras. Esporte, notícias, música, serviço ao cidadão. Seja no radinho de pilha, no carro ou no celular, o rádio continua presente na vida dos brasileiros, 100 anos depois da primeira transmissão. Uma cerimônia hoje em Brasília comemorou o aniversário e a força desse veículo de comunicação. E o governo federal apresentou as principais ações de investimento no setor. Conhecido por chegar onde quase mais nada chega, o rádio, com as suas ondas, completa 100 anos desde a primeira transmissão oficial no Brasil, em 1922. O discurso do então presidente Epitácio Pessoa e a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, marcaram o início do rádio no país. Com a chegada da televisão, na década de 1950, imaginava-se que o rádio ia desaparecer. Anos depois, foi a vez da internet ameaçar a continuidade do veículo. Mas nesse período, o rádio se modernizou e entrou para a era digital. 100 anos depois, segue conquistando audiências. É o que afirma Flávio Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. O rádio é um grande vitorioso, com uma facilidade muito grande, com uma criatividade muito grande, de forma dinâmica, ele conseguiu se adequar às plataformas que surgiram. E nesta quarta-feira, uma cerimônia no Ministério das Comunicações marcou o centenário do rádio no Brasil. Na solenidade, os Correios apresentaram os selos personalizados e um carimbo para lembrar a data. Já a Casa da Moeda do Brasil cunhou a medalha que foi entregue a personalidades que contribuíram para o avanço do rádio no país. Também foram expostas peças do acervo da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que é responsável pelas notícias da Voz do Brasil do Poder Executivo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou alguns avanços do rádio nos últimos anos, como a obrigatoriedade da presença de receptores do sinal de rádio nos celulares. Se você imaginar que no Brasil temos mais de 250 milhões de aparelhos telefônicos, todos eles com modo FM, a gente vai ter muito mais gente, né, ouvindo rádio em todo lugar. Porque se você trabalha na roça, né, longe, você não vai ficar usando o pacote de dados para ouvir rádio. Mas se ele está lá, como você tem no seu celular, calculadora, qualquer coisa que você possa usar sem internet, você vai usar a rádio. Então, acredito que vai ter um alcance muito maior. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente, foi um dos agraciados com a medalha comemorativa. Ele destacou a importância do rádio na vida das pessoas. Continua sendo assim, um dos veículos mais importantes do Brasil. Ondas curtas, que a gente tem lá na EBC, que todo mundo falava, a Rádio Nacional da Amazônia. A gente é o WhatsApp da Amazônia. As pessoas ligam para a EBC para dar recado. Ó, vou chegar, ó, tia, vou chegar semana que vem aí, no dia tal. Me espera que eu estou chegando. Só a gente alcança essa população ribeirinha no Amazonas. Então, além de prestar um serviço público, a gente faz essa parte de se aproximar com o nosso ouvinte. Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, falou das pessoas que fazem o rádio acontecer. Que o rádio tem a vibração das pessoas que fazem o rádio. E essa talvez seja a grande força do rádio. E isso não se elimina nem com tecnologia. O Brasil possui 4.200 emissoras de rádio FM, 1.000 estações AM e 5.000 rádios comunitárias. Segundo pesquisa do Instituto Kantar Ibope, 83% da população ouve rádio no país. Reportagem Luana Karen. Facilidades para obter recursos, inovar e desenvolver negócios. São alguns dos benefícios que produtores encontram ao se organizarem por meio das rotas de integração nacional. Nós vamos ouvir agora sobre a Rota da Moda, que abrange 4 estados do Nordeste em torno da produção têxtil e confecção de roupas e acessórios. A iniciativa está ajudando a desenvolver municípios e mudando a realidade dos trabalhadores locais. Uma rede atuando em conjunto para integrar e capacitar pequenos produtores locais, organizados em polos, levando empregos e renda a 800 municípios de todas as regiões do país. São as rotas de integração nacional, coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e das organizações do Sistema S. O diretor de Desenvolvimento Urbano e Regional, Francisco Soares de Lima Júnior, explica como é feito esse trabalho. A ideia é juntar os participantes, primeiro os produtores, pessoas que atuam no setor, né? Toda a cadeia produtiva, né? A gente identifica problemas, identifica quem seria responsável pela solução e como conseguir recursos para resolver aquele problema. Nós conseguimos democratizar a informação, a tecnologia, a inovação. A gente consegue dar uma viabilidade ao pequeno produtor que ele não teria condições de jeito nenhum. As rotas reúnem 11 cadeias produtivas, como a rota do açaí, do cacau, do leite e do mel. A mais recente, criada no ano passado, é a Rota da Moda, que explora a confecção de roupas, acessórios e artesanatos típicos em 4 estados do Nordeste. Silvana da Silva, de 36 anos, trabalha numa empresa de marionetes no polo de moda de Caicó, em São José do Siridó, no Rio Grande do Norte. Ela conta que a participação no projeto trouxe qualidade de vida e estabilidade financeira. Consegui financiar minha casa, ter o meio de transporte, dou estabilidade de vida muito melhor para o meu filho. E eu, como todos os meus colegas que fazem parte, temos uma perspectiva de vida muito grande, que antigamente não tinha na nossa cidade. Só no Rio Grande do Norte, são 130 confecções em 30 municípios, que produzem 1 milhão e 300 mil peças por mês e geram 5 mil empregos diretos. Francisca Verônica de Mello, coordenadora do Polo do Estado, explica que as rotas abrem novos horizontes aos produtores locais. Possibilitou que novos criadores, novos estilistas, aqueles que são conhecidos como estilistas da moda autoral, tivessem a oportunidade de realizar mentorias para melhorar o seu posicionamento no mercado e acessarem a diversos eventos nacionais, buscando com isso ampliar o seu mercado. Além do Rio Grande do Norte, a Rota da Moda também contempla os estados do Ceará, Alagoas e Bahia. E a expectativa é ampliar para outros estados do país. Em uma plataforma na internet, é possível acessar informações sobre cada um desses arranjos produtivos espalhados pelo Brasil. O endereço é portalrotas.avaliação.org.br. Reportagem, Márcia Fernandes. O diálogo com as forças de segurança vem sendo promovido pelo grupo de trabalho do governo de transição. A ideia é identificar as prioridades e riscos no setor. A repórter Ana Luísa Prazer está na sede do governo de transição em Brasília e tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Márcia. Boa noite, Gabriela. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Olha, o grupo técnico de segurança pública apresentou há pouco um diagnóstico preliminar na área policial. O senador eleito, Flávio Dino, que integra o grupo no governo de transição e que o objetivo tem sido estabelecer o diálogo com as forças de segurança e que a meta, além de analisar a área, é garantir o cumprimento da lei. Queremos reconhecer, nas últimas semanas, uma significativa melhoria do clima de diálogo entre o novo governo que tomará posse e as instituições policiais. Isso sinaliza para a retomada das condições de normalidade na segurança, que é o que nós desejamos. Em todas essas reuniões, houve a preocupação com o levantamento de situações de bloqueio de estradas, por exemplo. E de modo uníssono, de modo uniforme, houve a externação de compromissos de todos no sentido de garantir a autoridade da lei. O grupo de trabalho de segurança pública também quer identificar riscos e prioridades na área. Para esse ano, são os pagamentos das diárias da operação rodoviária realizada nas estradas federais durante o feriado de fim de ano e para policiais que atuam na segurança das fronteiras, além de restabelecer a emissão de passaportes. E hoje pela manhã, os integrantes do grupo de trabalho da saúde se reuniram com a vigilância sanitária, a Anvisa. Entre os temas estão a recomposição de funcionários. Em reunião com o Grupo de Trabalho da Saúde, que atua na transição de governo, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que um dos pontos destacados foi a necessidade de reposição de pessoal na agência reguladora. Nós temos uma estimativa, um estudo estimado, algo em torno de mais de 1.000 servidores seriam necessários, porque temos atualmente 1.600, dos quais 600 já estão com mais de 30 anos de serviço público, estão em abono de permanência, podem nos deixar a qualquer momento. Então, é um número aproximado acima de 1.000 servidores seriam necessários. Obviamente, não se espera conseguir isso em um único concurso, mas saímos bastante esperançosos de que venha se efetivar, se concretizar essa possibilidade. O senador Humberto Costa, que integra o grupo de saúde, disse que a recomposição de pessoal também é uma demanda do próprio setor. O próprio setor regulado, medicamentos, cosméticos, todos eles, nas conversas que nós tivemos, demandam que a Anvisa seja mais ágil, tenha mais gente para poder emitir os pareceres. Então, certamente, essa é uma preocupação que vai estar registrada no relatório. O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que também faz parte do grupo de transição, disse que a Anvisa tem um papel fundamental na proteção sanitária e precisa trabalhar com autonomia e de forma integrada. A Anvisa tem um papel fundamental e, para que ela seja cumprida, esse papel seja plenamente cumprido, é preciso de harmonia e é preciso trabalhar em torno de diretrizes, prioridades claramente estabelecidas para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e para todas as demais funções que a Anvisa tem, que são muito importantes. A Anvisa, criada em 1999, tem como objetivo proteger e promover a saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Reportagem Luciana Vasconcelos. Olha, o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, informou que ainda essa semana o Grupo Técnico da Saúde deve apresentar os primeiros resultados do trabalho. Gabriela, Márcia. Obrigada, Ana Luísa, pelas informações ao vivo. As agências do INSS vão funcionar com horário reduzido nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo na Copa do Mundo do Catar. Quando os jogos forem à 1 da tarde, o atendimento será até 11 horas da manhã. Já nas partidas marcadas para as 4 horas da tarde, o atendimento será até as 2 horas da tarde. Nestes dias, o Meu INSS funcionará normalmente, tanto na internet como no celular. E o atendimento pela Central 135 será suspenso 30 minutos antes e depois dos jogos. Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Recebo o recenseador do IBGE e respondo o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. Já está disponível para consulta o lote de restituição do imposto de renda do mês de novembro. Mais de 555 mil contribuintes vão receber R$1,2 bilhão. O pagamento vai ser feito no dia 30 de novembro, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix. Para verificar se a restituição está disponível, acesse a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, o Ministério da Economia e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial lançaram no dia 21 a Plataforma de Compras Públicas para Inovação. A ferramenta traz soluções tecnológicas relacionadas à contratação de inovação, com destaque para a jornada de contratação pública. A jornada é um esquema visual que apresenta as etapas que o agente público precisa seguir para realizar um processo de contratação para inovação. Para ajudar o gestor, a plataforma disponibiliza um quiz com uma série de questões que o auxiliam na tomada de decisão. A plataforma apresenta ainda uma biblioteca virtual, onde é possível acessar links e documentos em diferentes formatos. Acesse tcu.gov.br e conheça a plataforma. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que é constitucional regra que permite ao Ministério Público ficar à direita do juiz ou do presidente da sessão de julgamento. STJ revoga a decisão que favorecia o DF na polêmica sobre fogos de artifício. Ex-funcionário do Banco do Brasil é condenado a 7 anos de prisão por desvio de dinheiro e fraude. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima.